minha cara, cê vai ver que eu sou maloca. Eu não deixo falha porque quero minha cota. Aprendi na quebrada, muito mais que na escola. Ando na pura calma e os bicos se apavora. Não tento ser diferente, só faça a diferença. Eu sou o soldado que não bate continência. O meu legado é ser ousado ao máximo. Vou contra o vento sem medo de ser julgado. Disfarça inteligência de incompetência. Jogar sem medo de errar é a minha recompensa. Sempre sou julgado pela minha postura, mas minha mente sã é graças à minha loucura. Ser um cara discreto faz de você um ninja. Quem não é lembrado, dribla quem investiga. Estilo maloqueiro, gangueiro que não arrega. Quem vem da onde eu venho, tiozão, não se entrega. Estilo vagabundo, temos o nosso orgulho. Temos nosso próprio mundo, fazemos nosso futuro. Estilo vagabundo, leva a vida de quebrada. Muita mina se amarra, os bicos não bota cara. Estilo vagabundo, temos o nosso orgulho. Temos nosso próprio mundo, fazemos nosso futuro. Estilo vagabundo, leva a vida de quebrada. Muita mina se amarra, os bicos não bota cara. Os bicos me encara e fica assistindo. Mas pra mim vem cisca tanto, não passa de um fango. Fala do que não conhece, faz barulho e põe banca. Mas é o tipo que chora na hora da cobrança. Meus passos acompanha quem acompanha os meus passos. Tô de braços dados com quem não curte o fracasso. Tô de olho aberto com quem traz a discórdia. Essa corja pôs a quebrada na fossa. Tô pique Tony Montana, por isso elas gama na savana. Só os mais feroz que não apanha. A molecada sonha com balada e mulherada. E na seda a maconha não pode ser palha. Nós vivemos intensamente sem inimigos. Um brinde pra quem tenta ser livre nesse mundão incrível. Enquanto o mundo se acaba com essa praga de verme, os marginalizados se empenham em ganhar os cash. Estilo vagabundo, temos o nosso orgulho. Temos nosso próprio mundo, fazemos nosso futuro. Estilo vagabundo, leva a vida de quebrada. Muita mina se amarra, os bicos não bota cara. Estilo vagabundo, temos o nosso orgulho. Temos nosso próprio mundo, fazemos nosso futuro. Estilo vagabundo, leva a vida de quebrada. Muita mina se amarra, os bicos não bota cara. Grupo Complexo, estilo vagabundo, tio de main na produção. Conexão, São Paulo, Paraná. É desse jeito, maloca.